Charlie 6726, está acionado na posição, pronto para o prosseguimento. Sete dois meia, portão 02, autorizado, pushback, chame táxi. Tá autorizado, chama na táxi 6726 do Eco. VIP 5490, copia? Ok, seu parceiro. Salvador Petrolina autorizado, 180, decola da 28, mantendo frio até 3000, após curva à esquerda, quais são? Curva à direita, no perfil da Momo, álbum, após direto Petrolina. Código 5044, frequência do controle em 199.8, 2 operando em 198.6. Para 150. Gol 1260, sem identificação, chegada Cari, desse nível 050. 050, chegada Cari, identificou, gol 1260. Corrigindo, transponder 5044. Perdão, senhor, corrigindo, 5044. Primativo, trip remota, chame pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar. Alpa Tango, Sierra Bravo, Foxtrot, pronto, cópia. Pronto, Serra da Fox. Autorizado, Salvador, João Pessoa, nível 410, aerovia Upper Whisk 58. Decolada 28, mantendo pro até 3000 pés, após curva à direita, no perfil da Aron Melin. 5032, outro transponder. Frequência do controle 199.8, torre 118.6. Tá, João Pessoa, nível 4-0, via Perisic 5-8, decola 2-8, após 3.000, curva à direita, perfil da Arum Melin, transponder 5032, controle 119.8, torre 118.6, você abre a Fox. Correto, tá no pátio 3, chame pronto para acionamento. Vai chamar para acionamento, tá pronto para acionamento, você abre a Fox. Inversionar, chame táxi, você abre a Fox. Chama táxi, abre a Fox. Salvador 3602 com 90 no POB, 3 horas e 10, alternando com o Fins, pronto para o táxi. 90, 3 horas com o Fins? Afirmo. Táxi autorizado via Juliette, Alfa, prossegue até o ponto de espera da Golf na minha escuta, quando lá chamar a torre 1 no 2, décimo meio, ajuste no 0 no 5, mantendo a minha escuta até o ponto de espera da Golf, então 3602. Estimativo, Juliette Alfa, mantém ponto esperando na Golf, chamando 118.6, até lá na sua escuta o 3602 com 1015. Solo 6726 da web está acionado. Vamos para o táxi 128, 3 horas e 10, alterna Fortaleza. 6726, prossiga táxi, Índia, Alfa, segue com o número 2 no ponto de espera. Está 28, quando lá, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, mantendo a minha escuta até lá. Fechou, Índia e Alfa, número 2, mantém a sua escuta ainda 6726, no 0 no 5 no 8. solo, Serra Bravo Fox, pátio 3 acionado, com 8 a bordo, pronto pro táxi. Serra Bravo Fox Trot, 8 a bordo, confirme autonomia alternativa? Autonomia de 2 horas, alterna Serra Bravo, Romeo Fox, confirmando 07 a bordo. 07 a bordo, táxi autorizado, segue com o número 3 no ponto de espera da 28. Mantendo a minha escuta até lá, ajuste no 0 no 5, prossegue via Kilo Alfa, ou Serra Bravo Foxtrot. Número 3 no 0 no 5, via Kilo e Alfa, Serra Bravo Fox, não se escuta. 35.90 para pushback, remota 14. Salve, Salvador, 35.490. 35.490, autorizado, pushback, saneamento, semitax. Para o táxi, vai chamar. 3602, pode chamar agora a torre 1 no 9, decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. Bem, 15118 mesmo, bom trabalho, senhor, obrigado. Web 6726, chame agora a torre 1 no 9, decimal 6, tem um ótimo voo até a melhor terra do mundo. Pois, senhor, vamos falar mesmo. Vai chamar agora 186, 0 no 5, obrigado, excelente dia. Estou muito bom dia, eu estou 3602, ponto de espera 28, pronto. Confira. Eu tá 3602. Tá 3602, prossiga. Estamos próximo, ponto espera da 28. Pronto, senhor. Tá 3602, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 220 graus, 12 nós. Alinha e decolada 28, tá 3602. Controle Salvador, bom dia, 3196, cruzando 180 para 160, informação Lima. Com 3190, sendo identificação, chegada a CARI, desço nível 060. É, confirmando 3196, aí dentro, chegada a CARI, nível 060. Relativo, está 3196. Bono 260, reautorizado 2000 pés, ajustando 0105, autorizado sinal, reporte estabilizado. Autorizado 2000, ajuste no 0 no 5, reportará estabilizado, gol no 260. 3196, reautorizado nível 050. 50, até 3196. Corre, Salvador, Web 6726, bom dia, ponte espera pra. Bom dia, Webjet 6726, pousa rolagem da aeronave da TAC, alinha e mantém. Após a rolagem da aeronave, ali mantém 6726. Bravo, Web. Serra Bravo Foxtrot, chame agora a torre 1 no 8, decimal 6, tem um ótimo voo. 118.6, bom dia, Serra Bravo Fox. Então 3602, decola aos 34, controle 1 no 9, decimal 8. 398, obrigado, bom dia, então 3602. Bom dia e um bom voo. Igualmente. Salvador, bom dia, Papatango, Serra Bravo Fox, tá na Alfa, aproximando o ponto de espera. Serra Bravo Foxtrot, após rolagem do 737 da Webjet, a linha mantém. Após 737, tiver a linha e manter o Serra Bravo Fox. Controle, bom dia, TAM 3602, tá passando 2000 pés. TAM 3602, bom dia, subo nível 300, saída Gol Eval. 300, perfil da Gol Eval. Rotando, 3602. Gol Eval, tá 3602. Jet 672, autorizado a decolagem, pista 28, vento, 240 graus, 12 nós. Afirmativo, 26 inicia. Jet 6726, decola os 38, controle 119.8. Obrigado, boa tarde, 19.8, bom trabalho. Obrigado, tamo. Controle Webjet 6726, transfere. 6726, contato radar, suba nível 330, saída Aromelim. Aromelim, gente. Tan 3602, chame Recife na 288, alternando no 3325, Tan 3602. 1288, a secundária. 133, decimal 25. Muito obrigado, senhorita, bom trabalho. Obrigado. Patangosca, Bravo Eco, 36 milhas, noroeste de Salvador, chame Recife no 2685, alternando no 2545, Oscar Bravo Eco. 2.85, 2.545, Bravo Eco. Salvador 35490, temos 35 pessoas a bordo, 430 autonomia, está na Paulo Afonso. Acionado e pronto para o táxi. Paulo Afonso, 35490, táxi autorizado. Juliette, Alfa, até o ponto de esperar da Golf, na minha escuta, o ajuste no 095. 15, Juliette, Alfa, até o ponto de esperar da Golf, na sua escuta. Dois Salvador, bom dia, Gol no 260, estabilizado e LS da 28. Gol no 260, bom dia, completa aproximação, informa aí, pista livre, vento, 240 graus, 14, nós ajuste no 095, os últimos 90 metros fechados devido a obras. Gente, continua a aproximação, guardando o pista livre, Gol no 260. Sierra, Bravo Foxtrot, autorizado a decolagem, pista 28, vento 240 graus, 12 nós. Iniciando decolagem da 28, Serra Bravo Fox. Padrão no 06 na escuta. Bono 260, já à vista da presente? À vista, o Bono 260. Ciente, tem autorizado o pouso na pista no 0. Está de 240 com 14 agora. Ciente, livre pouso na 28, Bono 260. Serra Bravo Foxtrot, decola 41, controle 119, decimal 35, corrige, controle 119, decimal 8. Controle 119,8, Serra Bravo Fox. Cari, 4106. 967-26, chame Recife na 2685, alterna 12545. 5490, chame agora a torre em 118,6, tem um bom voo. 18,6, obrigado, até a volta. 1106, confirma indicada. Indicada no momento 290. Redução para 2509, azul 4106, número 4 propulsor. Ok, quer que reduza mais? 250. 250, 4106. Controle, bom dia, Papatango, Serra Bravo Fox. Papatango, Serra Bravo Fox, contato radar, nível 410, saída Aron, transição Melim. Subindo 410, Aron, transição Melim, Serra Bravo Fox. Salvador, muito bom dia. O TAM 3896 passou 220 para o 160. Tem informação, Lima? 3896, sendo identificação, chegada CARI, desceu nível 060, confirma indicado. Mantendo 255, senhora, reduzindo 250. Sente. Desce 60, 3896. Com 1260, o solo aos 43, Olibra esquerda, mantenha a posição, chama solo 121 no decimal 9. Viva esquerda, mantém a posição, chama solo 219, 1260, boa. Boa. Solo Salvador, bom dia, 1260, livrou na sua escuta. Bono 260, prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, Bono 260. No 4106, reautorizado 3.000 pés, ajuste no 015. 3.000, com 1015, 4106. 2896, reautorizado nível 040. 40, 3896. UP5490. Decola os 45, controle 119, decimal 8. Controle 198, tripe, até daqui a pouco. Até mais. Salvador é o tripe 5490. 490, contato radar, subnível 180, saída Momo, transição Alba. Ok, subindo 180, tripe na Momo Alba. Salvatango, Serra Bravo Fox, chame Recife no 2085, alternando 2545. 1-2-6-8-5 1-2-5-4-5, Sabra Fox. Localizador, visual 3196. 3196, complete final, chame torre 118.6. 4186, 3196. Azul 4106, reautorizado 2000 pés, ajustando 015, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, reportaremos estabilizado, 4106. 3896, reautorizado 3000 pés, ajustando 015. 3000 pés, 3896. Então, 3196, um bom dia. Já a pista da presente? A pista ainda não, agora parece uma nuvenzinha no meio do caminho. Está em condições de. Ok, reposte quando tiver a vista na pista, número 1 para pouso, venta de 240 graus 12 nós, ajuste no 05, atenta aos últimos 90 metros, fechado devido ao alto. Tente a baixada travada, agora visual com a pista, está 3196. Tente, autorizado pouso, pista 2. Autorizado pouso, 983 na escuta. Meia, confirme indicada. 250, senhora. Reduzir para 220, nós, então 3896. 220, 3896. Interceptou 4106, mas ainda não está visual. Está estabilizado, azul 4106. 06. 896, reautorizado 2.000 pés, ajuste no 015, redução para no 809, autorizado, final, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado, reporte estabilizado, reduzindo, 3896. No 41906, estabilizado. Afirmo. Complete final, chamei torre 118.6. 18.6, até logo. Torre Salvador, azul 41106. Azul 41106, completa aproximação, número 1 para pouso, informarei pista livre, vento 240 graus 12 nós, ajuste 1025, fique atento aos últimos 90 metros fechado de vidômetro. Afirmo, 41106. Torre Salvador, bom dia, voo 1765, mais, passando 90 para 1050. Voo no 765, acena identificação, chegada cara e desça nível 050. Identificou 050 na cara, igual no 765. Salvador, 3196, livrou na assessora. 3196, prossigo táxi via Alfa, Índia, portão 01. Alfa, Índia, portão 01, 3196. Tráfego agora avistado, cruzado pouso, vento 240 graus, 20 nós agora. Copiado, livre pouso, 410. Portão, tá 3196, 0601, senhor. Portão 01, tá 3196. Ok, 01, obrigado. Estabilizado LS, 3896. Então, 3896, complete final, chame 3896. Para completar, 186, 3896. Jeep 5490, autorizado de presente com a Petrolina, chame Recife no 2685, alternando 2545. Recife 2685, alternando 1245, na proa de Petrolina, a partir da presente trip. O alternado é 12545, trip 5490. 1, 2, 5, 4, 5, ciente. Torre, bom dia, TAM 3896. TAM 3896, bom dia, complete aproximação, número 2 para pouso, tráfego precede, Embraer 190, está na curvíssima final, informarei pista livre. Vem aguardado, 3896. Vento 240 graus 14 nós, ajuste de altímetro 05, fica atento aos últimos 90 metros fechados de vidobras.